sinalização no parque. Declaração para separação após cruzar o nível 150, rua para 250. Em caso de fazer comunicações, através do Miguel, acesso uma navegação na proa de Sagai. Vamos do outro, azul 40. Alô, Salvador, o Papa Romeu Mike Charlie Fox está acionado no pátio 3, pronto, táxi. Charlie Fox autorizado, táxi. Prossegue Juliette Alfa no ponto de espera do no zero, torre 1 no 8, decimal 6. Ajuste no 0 no 6. Qual POB? Autonomia alternativa. Ok, Juliette Alfa, torre 118-6. O POB de 8, alternativa Natal. E autonomia de 5 horas. Ah, 3455. Obrigado. 18-6. O Mike Charles Foxtrot com voo. Grato. Alô, Salvador, da 3662, pega acionamento, posição 2. Suba até o nível 340, iniciou nível 340. Sobre declaração, após expansão nível 150, foi proa 255, proa 255. Em caso de fazer comunicações, através de e-mail, acesse uma navegação na proa de Sagai, na via 400. Salvador Confins, 340, Upper Rio 58, decolador no zero, curva direita, subida gole, transição Gonza, 5430, é o transponder. Controle em 1 no 9 decimal 35, torre em 1 no 8 decimal 6. 170 para o Gonza subida, decolador 10, curva direita pós, 5430 com o código. Controle 1935, é a torre 286. Meta, objeto 6727, está no portão 4. Chame pronto para o pushback, saneamento. Chamarei, obrigado. 1889, cópia. Ou 1889, pronto, cópia. Pronto, cópia, 1889. Realizado Salvador Galeão 360, aerovia Pisolono 4, até Toquinha, após operar Alfa 317. Decolador no zero, curva A, direita, subida da EL, transição Blaze. 5434, transponder, frequência do controle em 1 no 9 decimal 35, torre em 1 no 8 decimal 6. Autorizado Galeão 360, Pisolono 4, decolando da 10, curva direita da EL Blaze. 5434, transponder, controle 1-1935, a torre 286, voo 1889. Primando aerovia para o 14, Tetoquim, após operar Alfa 317. Sente, Tetoquim, após operar Alfa 317, voo 1889. Então 5, chame pronto para o pushback e acionamento. Sente. Livrou a pista, o 3152 está na sua escuta. 3152, prossiga ataques de Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Azul 4-0-7-1, deixa modulando 2-2. Ok, desconto 10, na 3-4-5-5, EDE. Ok, modulando 2-2-2, a secundária 1-2-6-4, na 3-4-5-5. Alô, Salvador, tá 3662, pronto para o táxi, POB 182, alterna Fortaleza, autonomia 0245. Três 3662, aguarde. Aguarda. Mike Charlie Fox, estou na escuta. Como número 2 no ponto de espera, ajuste no 0 no 6. Quando lá, torre 1 no 8 decimal 6. Tenha um bom voo. Gente, já pensou no número 2, ajuste no 0 no 6, torre no 8 decimal 6, até 3662. Firmando PB 1182, correto? Afirma 1182. No 3152, autorizado a ingressar Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 3152. Salvador, boa noite, até 3662, pronto, ponto espera, pistão 0. 3662, mantenha a posição. Mantenha a posição, até 3662. Confirma, não está autorizado a linha manter, 62. Linha manter, pistão 0, até 3662. 80. Charlie Fox, regulou os 34, controle 1935. Runway 10 and contact miles over the tower 118.6. Tower 186, complete ILS FGL 157. Just one night, sorry, guys. Controle, muito boa noite, é o Papa Romeo Mike Charlie Fox. Papa Romeo Mike Charlie Fox, troca código transponde para 5143. 5143, está autorizado a ascensão para o 270? Suba para nível 270 na saída Momo, transição Frot, Mike Charlie Fox. Ok, sobe para o 270 na Momo Frot, Mike Charlie Fox. Agora contato radar na decolagem, Mike Charlie Fox. Gente. Zero graus, 1-0 nós. Livre Blair, pistão no 0, até 3662. Azul 4071, Azul 4071, reação navegação para o Sagai, 85 milhas sudoeste de Salvador. 3, 4, 5. Agora foi para 2, 4, 5. 2, 4, 5. Os 38, controle 1935. Controle 1935, 7662. Controle Salvador, boa noite, 3662, passa 1500 pés, saída Puca, transição Zipar. Tá 3662, contato na da colagem, estou para nível 370 na saída Puca, transição Zipar. 370, Puca, Zipar, 3662. Controle Salvador, boa noite, Altan 3858, com a informação Yang. Altan 3858, aciona a identificação, desça para nível 050 na chegada Mari, ajuste o altímetro no 016. Sim, descendo para 050 na Mari, ajuste no 016, Altan 3858. Azul 4071, mude agora para 2871, 8471. PR 157 on the ground, 39, lead to the right and contact 121-9. Right, 121-9, report number 157.29. Salvador, voo 1889, pushback, acionamento no 5. Então 5 autorizado, simtax. Autorizado, 1889. Salve, Salvador, muito boa noite, é Porto 157, boa noite, é Portugal 157, continue tax and taxway Alpha, maintain position before Juliet. Golf Alpha, old short before Juliet, é Porto 157. Janta 63, zona 0, na pole para Puch, acionamento. Controle Salvador, está 3662. 3662, controle. Desvio esquerdo, evitar formações, 40 milhas. Apoio, Papa aproxima com 40 milhas. 055. CF tá 3662, autorizado desvio. Passando agora nível 115, chama o centro Recife, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Recife 126 decimal 5, alterna 125 decimal 45, boa noite, até 3662. Bora. Papá Romeu, Max Charlie Fox, passando nível 140, chama agora o centro Recife, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 1-2-6-8-5, 1-2-5-4, Mike Charlie Fox. Alterna 1-2-5, decimal 4. Gente, alterna 1-2-5, decimal 4, Mike Charlie Fox. Táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto espera Dono Zero, torre 1 no 8, decimal 6, Justino 0 no 6, bom voo. Aqui é o Juliette Alfa, 18-6 na ponte espera 9401, boa noite, bom trabalho. Turbo Sudoeste, o número, o próximo setor, tem horário da Avianca, que já iniciou. Ok, nas coisas, na tela. Para o táxi, o gol 1889 com 146 a bordo, 4 e 10, alternando Campinas. 89 era passagem aeronave da TAM, após prossegue via Juliette e Alfa até o ponto de espera da 10 como número 2. Ajuste 10 no meio no ponto de espera da torre 1186. Ok, segue número 2 após o TAM, o ponto de espera da 10, 1016 e torre 186, gol 1889. Etapa desça para 2 mil pés, permanece o altímetro no 0,16. Recorte estabilizado no curso do localizador. Ok, está autorizado o ILS da pistão no 0 após etapa descida para 2 mil pés com 1,016 no altímetro. Reportará estabilizado, será 3,858. Alpha 57 after second traffic. Go Company crossing taxi Juliet. Approve the taxi Juliet until gate 11. After the go on Juliet, get to hyper to the hyper and 1-1 about 1-1. Alô, Avianca 6310 para o táxi, está com 105 a bordo, 3,20 de autonomia, alterna Aracaju. 6310, ciente ao número 3 no ponto de espera. Dará passagem à aeronave da Gol, que está ingressando agora à sua direita. No ponto de espera da torre, no ponto de espera da 10, chamará a torre 1-2-6. O ajuste 1-0-1-6 tem um bom voo. Obrigado, boa noite, número 3. Jet 6727 na posição 4, já pode iniciar o pushback. Estou na nave da Avianca, que está iniciando o táxi após a liberação do setor do autorizado. O objeto 6727, chame para o táxi. Autorizado após o Avianca aqui atrás liberar o setor, a gente inicia e chamaria para o táxi 6727. Oi, Salvador, boa noite, gol no 889, ponto de espera para 889, mantém o ponto de espera. Mantendo, 889. E confirma a saída, por gentileza. Terra 52, melhor terra do mundo, Recife, qual a hora do plano? É 0005. 0005. Ciente, o seu plano se encontra conosco. A provável saída é Pucaracaju. Maravilha. Standby on Skok. A Portugal 157. Iniciando 9401. Além Mateu no 0. Além Mateu no 0889. Decolou 50, controle 1935. 935, boa. Domingo 3, Salvador, está 9401 no cruza 1600. Adael, boa. Está 9401 no contato radar na decolagem. Sul para nível 360 na saída da El, transição Bless. 3360, Adael Bless. Quando possível, Adael ou Bless, 9401. Ao cruzar 2.000 pés, está autorizado voar direto da El. Após da El, mantém o perfil das estrelas da El, transição Black. Estimativo, direto da El, presente, cruzando 2.000. Hoje mantém o perfil 9401. Para o 360. Vai. Saque autorizado, direita Alfa, no ponto de espera da 1.0, torre 1 no 8, decimal 6. Ajuste no 0 no 6, bom voo e bom domingo. Obrigado, um bom domingo também. No 0 no 6, torre 18. Meia numa posição alfa, boa noite. Boa. Salvador, MTS 6727, como número 2 na ponte de espera, pronto, boa noite. Suficiente, manter a posição. Está estabilizando no slide, no localizador, já o TAN 3858. 3858, completo o sinal do procedimento ILS X-Ray. Reduzou para a velocidade da aproximação, agora a torre 118, decimal 612, tem um bom curso. 118, decimal 6, TAN 3858, obrigado. Nada mais. TAN 3152, pronto, cópia. Afirma, prossiga. TAN 3152, Salvador, melhor terra do mundo, Recife, 330, aerovia, Peruísque, 58. Decolando 10, curva esquerda, subida Pulga, transição Aracaju, 5442, transponder. Controle Salvador em 199, decimal 35, torre em 118, decimal 6. Transando Recife, nível 330, decola da 10, curva esquerda, Pulga, Aracaju, é por isso que 50, não via? 5442, transponder, 10935, 1086, é o 3152. Neto, qual portão, 03? Afirmo. Gente, chame para o pushback acionamento. Bora. 89, decolou 55, controle 1935. Ok, allow 0 for Recife, roger. Able, equipe OC, então com Kilo e Alima Bari. Salvador, Gol 189, decolado 3 mil pés de Nadaião. Gol 1889, contato radar na decolagem, soa para nível 360 na saída da El Transão Bay. Sim, ele para 360, Gol 1889. Azul 4108, desde 5, mas ele deu 370,